começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, eu sou o Diego Valadares. Mais uma vez estamos juntos e misturados aqui no nosso Mundo Sertanejo. Música e alegria no seu rádio a partir de agora. Desde já, um abraço a todos os internautas do Brasil e do mundo que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem o nosso programa. Também a todos vocês, amigos, que nos ouvem através das rádios parceiras espalhadas pelo Brasil inteiro. Todas as emissoras que são afiliadas à nossa central de produção. Um abraço a cada diretor, cada programador, cada locutor. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes. Quem canta bonito abrindo o programa são eles, Fernando e Sorocaba, as Mina Pira. Liga o celular, pode vir, vem festar. Tá tudo programado no apê do Guarujá. Hoje não vai prestar. O churrascão vai comer solto. A champa não pode faltar. Liga pra quatro ou cinco amigas. Traz o biquíni, que hoje o sol tá de rachar. As mina pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Desliga o celular, pode vir, vem festar. Tá tudo programado no apê do Guarujá. Hoje não vai prestar. O churrascão vai comer solto. A champa não pode faltar. Liga pra quatro ou cinco amigas. Traz o biquíni, não esquece. E hoje o sol tá de rachar. Toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Essa tá bom, para, não tem hora pra acabar, vai até de madrugada. Vem pra cá! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Bem, aí o novo sucesso de Fernando e Sorocaba, as Mina Pira. Quero mandar um abraço carinhoso, meu amigo Elinaldo Oliveira, aí da Vanderlei FM, da cidade de Vanderlei, na Bahia. Ele diz que o programa é sucesso, aí toda a região, né? O Vanderlei sempre interagindo comigo no Facebook. Um abraço, Vanderlei, toda a equipe da 104.9, aí na linda cidade de Vanderlei, na Bahia. Também meu amigo Alisson, de Jiparaná. Um abraço, Alisson. É, minha querida Milena da Silva, em Nova União Cotriguaçu, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês em Nova União Cotriguaçu, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Antônio Januário, a Mônica Venazim, todos da equipe aí da Rádio 104.9 de Humaitá, no Estadão do Amazonas. Aí, meu amigo, o Luciano, o Raulim Magalhães, a Fabíola, o Marcelo, todos vocês amigos aí da 104.9 em Humaitá, onde nós temos tantos e tantos ouvintes, a Tânia Genizelli, a Celira Semini e tantos amigos em Humaitá ouvindo o nosso programa. Quem canta bonito, Maria Cecília Rodolfo, com a participação especial de Jorge e Matheus. Só de pensar. Seus cabelos envolvem o meu corpo, então fecho os olhos, estremece o coração quando sinto seu cheiro se espalhar em mim. Nem sei explicar como teu corpo me afeta. Te vejo dançando, teu sangue acelera. Acelera. Vem cá, vou chorar a mãozinha. E quando seu olhar me paralisa, assim perco as palavras e assisto você me invadir. Você me invadir. Yeah, yeah. Eu suspiro e todo meu corpo se abala. Os olhos não piscam, eu perco a fala. Toca sua boca em mim e me perco. Quase fico louca e tenho medo só de pensar. Muito bem, ouvimos aí com Maria Cecília e Rodolfo e Jorge Mateus, linda canção, né? Minha querida Vilma Fernandes, em Berilo, Minas Gerais, ela disse que não perde o programa, sempre interagindo comigo no Facebook. Um beijo para você, viu? Vilma Fernandes, em Berilo, Estadão de Minas Gerais, onde nós temos a rádio Arai FM. Meu amigo Manfrini Garrig, em Guarapari, Espírito Santo, também não perde o programa. Em Guarapari nós temos a Rádio Sim AM, que exibe o nosso programa. Um abraço, Janete Matos. Meu amigo Herbert Souza, em Piana, Espírito Santo, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Esquecer aquele amor. mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como o dia, de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, minha querida Bruna Letícia, a Samara Letícia, elas são de Santo Luzido do Paroá, Estadão do Maranhão, ouvindo pela Tropical FM. Um beijo aí para todos vocês da equipe da Tropical, a Patrícia Maiara, a Márcia Farias, Gorete Diogo, enfim, todos vocês, viu? A Bruna Letícia e a Samara Letícia são nossos ouvintes que também não perdem o Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Reinaldo Rodrigues, da Difusora Web em Piraju, São Paulo. O nosso programa é todos os dias, das 15 às 16 horas. E é sucesso, né? Muito obrigado a todos vocês aí da Difusora Web em Piraju, São Paulo. Claro, todos os ouvintes, né? Quem canta bonito? Jorge Mateus, Fogueira. Seu calor, se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, as ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, falta de carinho rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar. a fogueira do meu coração. Eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor. Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão. Não me deixe sozinho, saudade e carinho rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem se você quiser. Se eu tiver seu amor, não preciso amar outra mulher. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Muito bem, muito bem. Ouvimos com Jorge Mateus, Fogueira. Um abraço, DJ Neto, que nos dando grande apoio na sonoplastia. Valeu, DJ Neto! Com a gente hoje aqui na produção, na sonoplastia do programa, né? Muito bem, um abraço, meu amigo DJ Neto. Levo o meu abraço também, viu? Meu amigo Kel, lá do Kel Estúdio, lá na Ceilândia Norte, Distrito Federal, viu? Marise Santos, um beijo pra você em Adustina, na Bahia. A Giovana Fernandes, em Arraial da Ajuda, na Bahia, Porto Seguro, né? Um abraço aos amigos da 100,3, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso. Um abraço para os meus amigos da rádio Canoa Grande FM, a alegria de Iraguaçu, né? Iraguaçu, no Paraná. Um abraço a todos vocês aí de Iraguaçu, os amigos da rádio Canoa Grande FM, exibindo o mundo sertanejo com muito sucesso. Quem canta bonito, João Bosco e Vinícius, Fim de Semana. Só depois daquele beijo que despertou o meu desejo, fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso, com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Me dá um beijo, vem matar essa vontade, vem dormir na Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, que estão sempre interagindo comigo no Facebook, lindas mensagens, pedindo alôs, pedindo músicas. Faça isso sempre, viu? E olha, vocês, amigos, diretores das emissoras de rádio que são nossos parceiros, olha, querem alô para suas rádios? Faça contato comigo no Facebook, também através do site Rádio Estúdio Brasil, e a gente vai ter o maior prazer em mandar alô para sua rádio, para sua equipe, para os seus ouvintes, tá? Para os nossos ouvintes aí da cidade, né? Faça isso sempre! Quem canta bonito agora? Gustavo Lima, a pedidos da minha querida amiga Vilma Fernandes de Berilo. Ela quer ouvir Gustavo Lima, Cor de Ouro. Canta, Gustavo Lima! Joga no prato, na moçada. Nunca pensei que um dia fosse ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo. Você mais ver minha vida sem você por perto. Amor, sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo. Ser assim, você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar, só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo. Teus lábios que eu me entrego. Não sei mais ver minha vida sem você por perto. Amor, sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo. Não sei mais ver minha vida e quem tiver apaixonado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Wesley Tunay, aí de Itabatã, na Bahia. Os amigos da Rádio Clube FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Alan Sérgio, todos da equipe da Rádio ABC Shalom, em Cuiabá. Um abraço à dupla Gilson e Edmar, que a gente vai começar a tocar a música deles a partir de agora. Dá uma força para os meninos aí, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência fantástica. Um abraço também, minha querida Aliciane Oliveira, de Taperoá. Ela é ouvinte da Rádio Taperoá FM, aí na Paraíba, que ouve o nosso programa, né? A Rádio Taperoá FM, que exibe o nosso programa, e a Aliciane e tantos ouvintes que nós temos aí nessa linda cidade de Taperoá, na Paraíba. Um abraço a todos vocês, viu? Munhoz e Mariano cantam Balada Louca. Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro do começo da balada. Alguém do lado, aqui na mesma cama. Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama. Cabeça tonta, cheirando cerveja. O som no talo só com moda sertaneja. Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou do meio-dia. Daqui não saio, aqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. E o celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão. Remixando até as modas do dia. Dá um remédio, preciso melhorar. Que pelo jeito a festa aqui não vai parar. Chega pra cá, João Neto e Frederico. Meu carro, cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol baixando, já passou do meio-dia. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. Meu celular no micro-ondas da cozinha. DJ mais louco que o padre do balão. Remixando até as mandas do tio. Dá um remédio, preciso me orar. Que pelo jeito a festa aqui não vai parar. O sol rachando, já passou do meio-dia. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei meu carro dentro da piscina. Meu celular no micro-ondas da cozinha. E o padre do balão, remixando até as modas do tio. Dá um remédio, preciso me orar. E pelo jeito a festa aqui não vai parar. Muito bem, novo sucesso de Munhoz e Mariano, Balada Louca, muito bacana, né? Um abraço carinhoso a todos vocês, amigos da Rádio Atividade FM, Juína, Mato Grosso, que exibe o nosso programa, Taliba Gonçalves, todos da equipe, né? Um abraço a todos vocês, viu? É, quero mandar um abraço carinhoso aqui também para os amigos, o Thales Oliveira, aí de Thales dos Brejinhos, Beira Rio, Bahia, os amigos da Cristal FM, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso, né? Um abraço os amigos da lanchonete e restaurante Beira Rio, todo mundo ligado no nosso programa. Um abraço, meu amigo Samuel, a Dona Maria, sua mamãe, a todos os nossos ouvintes aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, os amigos ouvintes aí da 90.9, Vânia Rocha, todos da equipe, muito obrigado. Valeu, Coruja, valeu, Márcia Fátima, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Meu amigo Ricardo Silva, aí Ricardo Silva da Canoa Grande, um abraço, viu? Os amigos de Iraguaçu, um abraço a todos vocês. Daniel canta do outro lado do rádio. Ei, você, do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala. Você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento.